Ah, mas eu não será conhecia. atacado. Yeah. Então estão todos a jogar, também vou jogar. Eu? Não, não estou a jogar. Então estou a ser atacado. Yeah, apareceu-me para aqui a minha mãe. Ah. Caraças. Tarde, tarde, Desaparece! mas já liguei o jogo. Vai-te embora! Vai-te trabalhar. Vai para a cozinha! Vais mais tarde, perdendo. Only Link can defeat Ganon. Mark. You dare bring light to my lair? You must die! I guess I'd better get going. How about a kiss for luck? God forbid. I wonder what's for dinner. I can't wait to bomb to the dodo. What a lie. E olá, meus caros ramble-paquistaneses, bem-vindos à primeira edição pública, talvez beta, talvez não, depende do final do resultado desta gravação, do Ramblecast. Mudus! Pois é. Mudus! Como? Mudus! Não sei. Mudus! Até embora, vou já cancelar a chamada. Como viram a bela voz de rádio que temos aqui, não a minha, mas ali do Grey Fox, Manuel Correia. Boa. E o caladinho ali no canto, o Alarca, Tiago Franco. Hi! Com um microfone de merda, como sempre. Thanks, bro. Claro que vocês não sabem, porque isto é o primeiro podcast, vocês estão a ouvir. Vai ser a primeira vez que vão estar a sofrer com o microfone do Tiago. Isto, como é norma nos podcasts de videojogos, vamos começar por falar aquele tópico fantástico e interessantíssimo para todos os espectadores de rádio, sobre que jogos é que têm jogado, e podemos começar ali com o Grey Fox. Oh, que... boy! Yay! O que é que tu tens andado a jogar, pá? Eu vou ser a primeira pessoa a dizer que não tenho jogado muito, mas... Ontem comecei a jogar outra vez, porque, pronto, tinha devolvido o jogo, o Shadow of the Colossus, e estou fascinado com aquilo. Aquilo tecnicamente até custa acreditar. Bem-vindo a 3, 4 até anos. Até custa acreditar que tem assim tantos slowdowns como tem, não é? Não interessa. Não. É sério, aquele jogo tem tantos pontos positivos que esses não contam. Não fazem a nota de ser dos 100% para mim. Pois é, tu, oh Tiago, tu jogaste a versão europeia também, não? Não me lembro. É que eu joguei primeiro a americana e depois comprei a europeia. E fiquei um bocadinho alienado que o último golpe que dás nos colossos fica em slow motion. E eu pensei que o jogo ia crashar. Logo à primeira, tipo, what the fuck? E depois fica assim um bocado estranho. Yeah, meu, é boeda estranho. Porquê é que eles adicionaram isso? Tipo, eles não tinham. Prontos, com o Ico, nós na versão europeia adicionámos o modo de segundo de dois jogadores. Por acaso pensava que era só mais um slowdown, mas depois é que vi que estava sempre a acontecer. Ah, ok, então se também jogaste essa, portanto não consegues bem estranhar a cena. Mas eu fiquei mesmo aparvalhado. Achei-me mesmo estranho. Mas é tipo uma daquelas alterações estranhas que fizeram para o jogo. Já no Ico, meteram dois jogadores, depois terminares o jogo uma vez, e aqui. Slow motion, tipo o último golpe. A mim não incomoda, pelo menos até agora. Pode ser que nos outros colossos me comece a chatear um bocadinho mais agora que já me chamaram a atenção para isso. É, mas a mim incomodou-me depois de uma amiga minha virar-se para mim e ver-me a jogar e dizer: ah, isso é como as touradas. Estragou-me completamente. Estragou-me. Como é que os colossos nascem, crescem e morrem para serem abatidos? É que isto, não imaginas, eu fiquei mesmo. Eu fiquei mesmo tipo: nem vou salvar o jogo. Depois mato este, depois se me acontecer. Bem, há um que parece um touro, mas o resto. E em algo que eu não conheço, pronto. É um bocado uma piada interna. Há uns de tamanho de touros, que ainda é pior. Eu ainda não sei disso. Pois, mas eu fiquei... E aquilo ia-me estragando a experiência. vou ser honesto. Fiquei mesmo... Epá, porque eu os jogos são mesmo para um gajo afastar-se da realidade e depois com tipo fazer uma comparação destas é mesmo... Oh, come on, really? Também quando era mais pequeno e compararam as lutas dos Pokémons do jogo Pokémon Blue, naquele caso, com lutas de cães ilegais. Oh, iam estragando todo o interesse no jogo. É bem. Então, mais alguma coisa que tens andado aí a experienciar que seja do século passado? Do século passado? StarCraft. Aos poucos. Estou a ver se acaba a história menos uma vez na vida. Yeah, eu acho que eu fiquei-me pela primeira Zerg Rush. Eu só tinha... Trauma. Eu só tinha... Aquilo era tipo, tinhas de sobreviver até que os gajos chegassem e eu só tinha mesmo um... Acho que era só uma casinha que estavam lá tipo humanos ou caraças e aquilo estava mesmo eles a chegarem todos. You won. Yeah! E depois fiquei um bocado, não quero mais disto. Já passei por essa missão e só perdi uma unidade. Fuck off. Ok, está bem. E tu, Tiago? Peraí, já agora, Manuel, tens mais alguma coisa que queres ir adicionar ou assim? Sim, recentes, só mesmo o Henry Hatsworth, que é possivelmente o casual mais hardcore que eu joguei. É tipo estás a quê? Jogar dois é... jogos ao mesmo tempo. Um casual, é um tipo... de plataformas e um puzzle. Um em cada canto. Estava a pensar que seria tipo o Peggle, mas com o Team de Gears 2. E os gajos, em vez de ser lançado, a bola ser lançada de um canhão, era tipo dos bíceps do Marcus Fenix. Mas eles podiam mandar logo steroids. E o gajo matava uns inimigos por envenenamento ou tipo explosão de músculos. Eu sei desse jogo, tipo, disseram-me que era um bocado irritante quando não estás com atenção à parte dos blocos em baixo. Mas tens de estar. Pois, eu já acho percebi. Que não é uma falha do jogo. É porque eles deixam a pessoa fazer aquilo como quiser. O que acontece é que estás a jogar um jogo de plataformas, mas daqueles em que podes matar os inimigos sem teres de saltar em cima da cabeça, porque o gajo tem uma espada e uma caçadeira. Quando matas um bicho, o bicho em vez de morrer, ele vai para o ecrã de baixo e fica uma peça especial. E para tu matares como deve ser, tens de fazer um match 3 com essa personagem para ela desaparecer. Agora, as peças estão sempre a subir e se elas sobem ao ponto do inimigo de sair do ecrã de baixo e entrar no ecrã de cima, ele volta ao jogo. Ah, mas ele volta com um bloco ou volta mesmo com um inimigo? Eu sabia de umas... um bloco estranho. E há que te tenta esmagar. Era essa parte que era irritante. Que eu ainda não joguei, mas que o pessoal tem-me dito. Eu já joguei umas 2 horas daquilo e aquilo só me aconteceu uma vez. Ah, ok. Então os gajos eram mesmo idiotas e não estavam... Mas aquilo segue montes de estereótipos contra os ingleses, ou pronto, dos ingleses, que me dão vontade de rir. É mesmo, tu, a meio do nível, se tens pontos suficientes, aquilo entra... Podes ativar uma coisa que é o tea time, e o gajo sai da missão e vai beber chá com os amigos, e depois volta dentro de um fato de robô gigante. Tipicamente inglês. Tipicamente inglês, exatamente. Mas é bom. O nível acaba e aparece assim no ecrã. Good show. Nice. Então tenho mesmo de experimentar essa cena. Tá bem. Então agora passando ali para o Tiago, para o Lark, como é que é? O que é que tens andado a jogar? Que tu jogas mais do que fazes o raio dos exames? Pois Pois é que não faço exames. Ou deixo para a segunda fase ou para a terceira. Estás a ver o que é este gajo? Eu estou a pensar que ele está bem ocupado a trabalhar e o caraças. E depois vem-me no digital, sei lá o quê. Epá, o Call of Duty 4. Eu trabalho 4, 15 minutos e jogo 1 hora. Porque é desgastante, pá. Olha, não digas aos teus pais sobre este podcast, então. Mantém isto incógnito. Mas era suposto que estás a estudar agora? Não. Não. Não. Se calhar era, mas pronto. Anyway. Não, irmão, é por uma boa causa. Anyway, Castlevania Symphony of the Night para PSX. Finalmente. O que é que tu achas da música nesse jogo? Por acaso já tinha. O Carlos já me tinha passado a banda sonora. Mas o gajo a tentar evitar a dizer que está jogando no emulador. Pôr a música a funcionar, vá. Ih, que canem. Um áudio plugin decente, finalmente. E fantástico. Pronto, a reviver o marco no franchise Castlevania. E Team Fortress 2, como sempre, né? Tu não me tens convidado, seu cara? Odeio-te. Não. Não me convido. Mas está, mas eu odeio-te primeiro do que tu a mim, por isso é que não te convido. Breve. Ok, prontos. Mais alguma coisa? Não tens jogado mais alguma coisa? Não, pronto, está bem, cala-te. Okay, yeah. Então, passando da minha parte, o que eu tenho andado a fazer, finalmente ganhei coragem para ir para o último capítulo da saga Ace Attorney. Que é, ou seja, estou agora a jogar o Apollo Justice. E realmente é fixe que eles, desde o terceiro jogo, que melhoraram muito aquelas as cenas fora do tribunal. Existe muito mais casos e o tempo passa-se muito mais tempo dentro do tribunal, que é aquela coisa que tem mais emoção no jogo, e está muito fixe. Pá, estou a gostar. De resto, também tenho andado a jogar um bocadinho de Final Fantasy 3, que depois de uma grande conversa lá com o pessoal na quinta-feira na festa da Nintendo do eSports Resort, tivemos lá com conversas sobre Final Fantasy etc, e outros, e eu fiquei com a impressão que eu era um ganda badass por ter terminado o Final Fantasy 3 da NES em 2 dias. E o pessoal dizia que aquela merda era muito difícil, e eu, ok, bem, está bem, vou então continuar o da DS. E realmente estou bem lixado com este, porque há um boss que em 4 turnos é capaz de matar todas as personagens, e eu não tenho Phoenix Downs em lado nenhum. Tipo, não encontro absolutamente nada dessa cena. Não há lojas nenhumas que vendam e tal, portanto estou um bocado desmotivado para continuar. Bem, tem sido assim, não tenho jogado mesmo quase nada. E parece que o pessoal também, por causa que é época de exames, também o pessoal tem andado assim muito mortinho. Podemos passar agora para as notícias, se ninguém tiver objeções. E começamos já aqui pela... Objections! Objections! That's right! Hold it! Ou então melhor eu a dizer... Eu costumava gritar cancer e o gajo fazia hold it. Era fixe. Oh não. Eu acho que tenho um vídeo. Eu devo ter um vídeo disso alguns, mas que nunca publiquei, porque estava bué ruído. Tinha-me esquecido da base de ventoinhas do portátil ligada, então aquilo tinha assim muito alto. Mas tinha um vídeo dessa cena de eu a gritar só obscenidades e o gajo a fazer objection, take that, hold it, e cenas assim. Era muito fixe. Oh shit, hold it! Yeah. Vamos avançar. Take that! Tipo, por causa das as edições de colecionadores, e agora chegamos ao auge. Temos agora uma fantástica amostra do quanto absurdo isto está a ser, que é a edição especial a edição Prestige do Call of Duty Modern Warfare 2. O que é que ele traz? Traz uma cabeça. Ah não, espera lá, aquilo não é uma cabeça. Aquilo tem uns óculos que se metem numa cabeça. E também traz a cabeça se não quiseres usar os óculos. E os óculos são de quê? Night Vision, visão noturna. O que é fantástico. Principalmente para os fãs de Splinter Cell. Claro. Não vão ter um Splinter Cell quando comprar isto. Sim, não se percebe. Não, não, é, tipo, o que é que isto vai ser útil para jogar, para jogar à noite? Para arrumar o que estiver debaixo da cama? Eu acho que isso devia haver esse extra numa edição de colecionador do Doom 3. Sim, é o periférico que eles esqueceram de lançar. Porque eles tinham aquela... Podiam ter, ou vocês usam a lanterna, ou têm aqui os nossos Night Vision Goggles com a versão de $150 e o caneco. Pois. Mas que exagero. É realmente muito esquisito. E é daquelas cenas, têm vindo a evoluir estes extras de edições de colecionador exageradas. Tu passas de objetos para meter na prateleira a objetos em que podes usar no dia-a-dia. Eu acho que isso serve. É muito melhor, porque em vez de teres uma cabeça, em vez de teres um capacete como no Halo 3, que aquilo nem sequer dá para... Nem sequer é um capacete usável. Mas aquilo dá para os gatos, é giro. Se aquilo num gato era fixe, depois metes uma metralha no gato e o gajo tipo, finish the fight! Quer dizer, mais... é uma coisa que não é só objeto de coleção, é ao fim e ao cabo também é usável fora do jogo. Também dá para, yeah, para tipo... voltares a olhar para a carteira, a contar os últimos trocos que ainda tens lá no fundo. Agora podes conseguir vê-los. Realmente, quer dizer, não vais ter nenhum depois de comprares esta edição. Se forem 149,99, és capaz de encontrar lá uma moeda no fundo. Depois também tens aquela cena da versão dos Estados Unidos da edição de colecionador do Fallout 3, que tinha aquele relógio Pip-Boy que o pessoal lá magricela conseguia enfiar aquilo no coisa, no pulso e fingir que era... Que era um Splendor. Yeah, andar ali a matar pessoas e a tentar tirar bottle caps dos corpos deles. Pela largura daquilo, aquilo é para os escravos só. Slave Edition ou Slave Size. Tem havido agora notícias, como obviamente acontece no, na indústria dos videojogos, é, oh meu Deus, isto vai dar uma vaga de crimes. Por causa dos óculos de visão noturna. Já começaram a mandar vir com isso, que a maioria do pessoal vai usar isto para as neiras, para fazer porcaria. Então e aquela edição do... Eu sei que isto foi só para críticos, mas... Do Godfather 2. Pois, mas isso voltou atrás. E fez-se para a imprensa, acho eu. Yeah, mas eles pediram isso de volta. A questão é, a imprensa normalmente tem mais juízo que a maioria dos jogadores. Quer dizer? Pois, é, yeah, realmente esqueci. Mas nós não somos oficiais. Ah, ok. Tu tens razão. Jornalistas pois. Bandalhos só. Eles que se vão lixar, porque, epá, é um extra e também por $150 não vão servir de grande coisa, porque a maioria, a qualidade modesta de Night Vision Goggles começa a partir dos $300, portanto, o que vai haver mais problemas é pessoal com os olhos todos lixados a irem ao hospital. Ou isso, ou então usam estes óculos para assaltar uma loja para ir buscar depois uns óculos a sério. Tan, tan, tan. Acho que aquilo é um emulador de Virtual Boy. Acho que é um emulador de Virtual Boy, aquilo ao fim e ao cabo. Mas em vez de ver em tons de verde, vai ser tons de ver. Em vez de tons de vermelho, vai ser tons de verde. Bem, dizem que o jogo do Wario é um dos melhores que saiu para essa console, portanto até era porra experimental. E agora estava aqui a imaginar que vai existir um nível no jogo em que está tudo mesmo escuro e que vais ter de usar os óculos na vida real, tipo como se fosse cenas 3D. Para acabar com a pirataria. Ora, os óculos não conseguias passar aquela parte. E é assim um bocadinho por estes óculos a ficar com má visão que começamos a topar a nova moda dos motion controllers. O que é que tu tens aí a dizer sobre isto, Manel? Tenho a dizer que o Milo é o simulador mais realista de pedofilia alguma vez apresentado. em conferência. Meu Deus. Realmente, olha Milo, vou-te fazer um desenho. Estás a ver? Isto é o que eu te vou fazer. Pá, bend over. Seria porreiro passar-lhe pornografia pela câmara. Achas que ele sabia o que estava a perceber, o que estava a ver? Eu ensinava-lhe. Olha Milo, é um elefante. It's an elephant. O show do FBI, aquilo trancava o Milo e apareceu o símbolo do FBI a dizer não saia de casa. Party van is coming for you. Eu acho um bocado ridículo esta tendência de tentar tirar toda a gente do sofá e meter toda a gente aos murros ao ar ou à televisão para jogar. Sim, eu saí da festa da Nintendo com um bocadinho com o braço um bocado dorido, estar a jogar o jogo de ténis que eu recuso-me a aprender o nome Grand Smash Lash Tash Grand Slam Tennis. I don't care. Mas toda a gente lhe chama o jogo da Wii do Motion Plus. Realmente é um bocado estranho, se tens razão, porque o pessoal, por exemplo, o pessoal chega do trabalho e quer desaluviar e não vai estar ali aos saltos e... Desaluviar é a nova palavra que eu aprendi hoje. Ah, é? Desaluviar. Desaluviar. Qual é que é a tua ideia, por isso, Tiago? Minha ideia é sobre os novos motion controls. É a tua opinião. Todos uns vendidos, uma cambada de casuais, todos imundos. Exatamente. Porque vais alguma vez conseguir jogar Call of Duty com isto? Não vais. Exato. Ah, pois não, só se tiveres uns óculos Night Vision. mas é engraçado que tu tens a cena que é... a Microsoft lá vai imitando um bocadinho e tipo quer... Ok, vamos imitar, mas vamos imitar assim de uma maneira que o pessoal não topa. Uh-huh. E... yeah. Não, mas não topas porque tu estás a cantar e nem sequer precisas, só precisas estar a soprar para o microfone para ganhares no Easy Mode. Quando tens que fazer mais agudos, sopras com mais força. E depois tens a Sony que faz os dois, imita as duas. Tens a câmera e tens o Motion Plus da Nintendo. Tens a câmera da Microsoft e o Motion Plus da Nintendo ao mesmo tempo, estás a ver? O vídeo, a apresentação da Sony desses controladores, eles só me fez lembrar aquele vídeo do Chad Warden. Vocês viram isso? Sim, acho que sei. Oh, fogo. Dá para pôr o link depois no Rumble Pack. O gajo é dos melhores trolls que já apareceram. E quando ele fala da Wii, ele está lá só a defender a PS3 e a Sony, a dizer porque é que esta consola é a melhor de todas. Antes da consola ter saído, parece-me. E ele, quando falava da Wii, dizia: I ain't try to play my games with no deal, though. Ora bem. Lembro-me perfeitamente. O que eu vi nesta E3 foi isso mesmo. Dois! Aquilo foi dois, não, aquilo vai ser para Double Penetration. E um para o teu melhor amigo. E ele até que já estava a dizer longe, que não está muito longe daquele show que tu fizeste para o teu blog no Detroit, Carlos. Oh God. Oh my God, don't. No, please. Mas é realmente é muito... essa imagem também. Oh God, isso não... vamos ser banidos da internet. Ele também dizia que o único jogo que ele via que se podia jogar com o comando da Wii era o WarioWare 7-Up Your Ass Games. Portanto, isto é tudo tão irónico. Eu gostava de saber o que é que ele tem a dizer. É o gajo da PS Triple, não sei o quê. Exatamente, é. Exatamente, ele chama PS Triple. PS Triples. Realmente, mas uma coisa que é engraçado, que os gajos, em vez de irem saltar para uma nova geração de consolas, estão agora a apostar em alterar as consolas atuais, porque ou uns vieram atrasados, ou então também a economia não está assim muito, muito bonita, e os gajos agora, ok, nós não vamos mudar consolas, here's our new controllers, you can play as you like you want. E a Nintendo, losers. Eu acho que isso é para compensar, porque da última vez eles nos fizeram, quer dizer, a mim não, mas comprar televisões novas para poder continuar a jogar. Não só a consola e não só os jogos, mas em jogos como, por exemplo, Mass Effect, tu não consegues ler o número de balas que tu tens numa televisão normal. O Dead Rising não consegues ler o Otis a falar contigo a dizer o que é que tens de fazer. No GTA não consigo ver que o estúpido Roman quer jogar bilhar outra vez. Caneco. Pronto, é só mesmo fail, é mesmo triste. E neste tipo de conversas de fail, então qual é que é a vossa opinião? Ainda por cima tu, que Manuel, que começaste há pouco tempo a jogar Shadow of the Colossus, deves ter ficado um bocado frustrado quando soubeste que iam fazer um filme do Shadow of the Colossus. Agora acho que ainda ficaste mais ao saber quem é que vai fazer o argumento. Ora bem, quem vai fazer o argumento deste filme do Shadow of the Colossus vai ser o mesmo tipo que escreveu o Legend of Chun-Li. Ah, oh yeah. Oh snap. É por estas razões que o Street Fighter com o Van Damme é um dos melhores filmes que eu já vi. De todos ou só de adaptações de jogos? Isso é discutível, mas está lá perto. Tá lá, o gajo é fantástico. O rei daquele filme é mesmo fartar de rir. É tão pois, mal que é bom, não é? É tão... Quer dizer, realmente, ainda assim, com aquele sotaque fantástico do Van Damme, que não se percebe que personagem é que ele está a tentar ser. Não é sempre a mesma personagem? Touché. Mas aqui isto também diz que o filme do Shadow of the Colossus só chega aí em 2012. Portanto, ainda podemos fazer muitas petições. Ou uma muito grande, pronto. depende. É um boicote, yeah, vamos tentar fazer um boicote impotente. É, não compramos o Trico. O triciclo, é o que lhe chamei ao início. O tricô. O tricô, boa. É, pois eu acho que não há mesmo mais nada a dizer no, na questão do argumento. É mesmo um fail, um facepalm, tipo, acho daqueles que bem grandes. Já podemos, já sabemos o que é que devemos esperar, né? Alguém, algum moço pequenino atrapar a Chun-Li pelos pelos das monstruosas pernas da Chun-Li a tentar aguentar-se quando ela começa a fazer um daqueles com patapés rotativos e a poder descansar naquelas pulseiras gigantes. Tá, mas de todos os filmes, bem, para já a ideia em relação às adaptações de jogos para filmes não é muito boa. Pôr um jogo que praticamente não tem história no cinema, epá, é um grande erro. Yeah. Mas é como o Capcom falou sobre o filme do Street Fighter da Chun-Li, até não vale a pena criar um bom argumento, porque ele vai sempre vender. Se não vale a pena gastar dinheiro com altos argumentos. É um bocado relativo, porque eu acho que isso pode... No caso da Chun-Li, acho que é verdade. Neste caso, não. Porque acho que só, pronto, gamers ou jogadores é que conhecem o Shadow of the Colossus. E Street Fighter já anda aí há tanto tempo. Sim, sim. Isso também é verdade, mas... Pronto, neste caso não resulta tanto, mas... Eu cá adivinho que já sei porque é que eles chamaram um argumentista, eles vão pôr o cavalo a falar. I don't think so, Davey. I don't think we can jump this. Tipo, qual é? Wonder. O nome do gajo é Wanderer. Yeah. E então, pronto, vamos só mesmo. Estamos a chegar à linha final, à reta final do podcast. Vamos só mesmo mencionar umas novidadezinhas por parte minha, do Grey Fox e possivelmente do Alarca, mas ele tem andado um bocado desaparecido para falar com ele, em questão de um novo tipo de posts em que vão estar fortes em Photoshop. Yeah! Yeah! Fuck yeah! Nós vamos arranjar em temas e misturar temas e fazer... posts completamente ridículos e humorísticos. Espera, posts ridículos no Rumble Pack. Já falaste com o Abul sobre isso. É que o gajo pode não querer. Realmente. Temos de discutir Rumble isso. Pack temos é demasiado serious business para ter posts desse tipo. Fuck, já estragaram tudo. Pronto, então esqueçam. Não vai haver posts nenhums. Aliás, eu vou apresentar a minha demissão. Este é o último. Yeah, meu. Este é o último podcast. Vamos fazer. Nem sequer sei se vou editá-lo. Acabou-se. Acabou. E pronto. Nós, o primeiro. O que é que nós estávamos a pensar em fazer? Era qualquer coisa com. Yeah, tinha a ver com pelos faciais. Portanto, vocês estejam atentos. E não, mais não digo. Então pronto, estamos mesmo no final do podcast. Já consigo ouvir a música do Zelda a tocar na minha cabeça, porque essa aí ficou muito bem nos betas que ninguém ouviu. E acho que ninguém tem um último grito a dar, portanto eu tenho um que é bastante importante. É se vocês estão a dar se vocês estão a tirar vantagem das oportunidades do E-Escolas, não escolham o Indecis Game Force, porque esta porcaria já foi uma vez para a Inforlândia para arranjar os paspalhos no registro de avaria. Os gajos disseram que no relatório técnico os gajos fizeram update e configuração da BIOS e reposição do SO de fábrica, que era a caixinha mágica do Linux, lá como é que se chama. É que bom, pensei para jogar com Linux. Yeah, e testes ok. Pensei para jogar com Linux. Yeah, fantástico, não é? Bem, tens emulador de quase tudo, mas de resto... Pois é tal coisa, não tem lógica. Mas prontos, eles que se lixem, porque isto voltou e tenho um CD dedicado para testes e dá testes de RAM, testes de disco, testes de processador, testes de tudo e mais alguma coisa. Isto é suposto ter 4 GB de RAM e só me diz 3... Epá, não sei, mas só sei que isto é uma porcaria e se não demorasse tanto tempo a obter outro, este não ia outra vez para a garantia. Aliás, eles têm de vir cá a buscar. Mas é o fica um aviso para vocês. caguem nesta treta. A Intesis é uma das piores fabricantes, um dos piores fabricantes que existe. Experimentem ir ao site. Aquela porcaria podia ter sido facilmente feita no Word. E se calhar foi. E pronto. E ficamos por aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa a adicionar, qualquer coisinha. Portanto, o Grey Fox já ficou away. Chata. Fiquei away. Yeah, ué, é estranho. O que é que disseste? Eu não estou a mexer aqui no rato. Se quiserem escrever qualquer coisa, acrescentar qualquer coisa, tem os comentários aqui em baixo. Yeah, portanto, estão à vontade. Aqui em baixo está assim. Winamp? E se eu tiver paciência para meter isto no iTunes, que pela experiência do Abul, ele ficou mesmo. O quê? Tenho que ter Visa? Exato, tinhas de no número do Visa. Yeah, e então está bem, whatever. E pronto, e terminou a primeira edição pública do Rumblecast. Ah, I've just came. Senti muita raiva aí. Não foi raiva, foi libertação dos fluidos. E obrigado por ouvirem, se é que ouviram. Eu sei, isto já deve estar numa hora, talvez. Talvez menos. O contador aqui está a dar 58 minutos, mas nós gravámos menos. Details, fantástico. Details. Nós estamos aqui, isto foi sempre para andar. E pronto, e este foi o primeiro Rumblecast. Ainda não sabemos se isto vai ser beta ou não. Mas thanks for listening. Até à próxima. Adiós. Até. Yeah. Até já. E pronto, e fica assim. Acho que já podemos estar aqui a falar à vontade. Isto ainda está a gravar, mas é no caso de... Uhum. Quer dizer, isto parou de gravar. What the fuck? Quando? Oh my god. Ah não, não parou. Se calhar é melhor parares para não dar nenhum erro. Yeah, vou fazer stop. Ai...